posso ver sangue. Fico logo vermelho, querendo chorar. Não, não posso ver sangue. Fico logo vermelho, querendo chupar. Não posso ver água, poço, rio, mar. Eu já começo a tirar roupa, louco pra mergulhar. Quero namorar. Não, não posso ver você. Que eu já quero, que eu já quero.